stare in derare ronda. Escrevendo canções, ando andando de trem. Ando um pouco azul, ou verde claro talvez. Nota a ver com paraíso também. Cifras, refrões. Como uma onda que vem, alguém cantando uma voz. Ouço de longe o som que chega pra me tocar. Um leve vazio, desenho pra inventar. Me deixo roubar. Sinto saudade de ser menina, um furacão que abre os braços ao vento, fazendo folhas voar. Alguém que espera a chuva molhar. Horas olhava a nuvem. Formavam deuses e cães, homens e animais. Um filme de acumular e chuva virar. Cheiro exalado de terra, água, sal, sol, mato e poeira. Do céu criava poças e rios entre a calçada e a rua. Torrente levar meu barco branco, naufrágio de papel solto rolava em pedra. Saltava rã distraída, era só ela e eu. A gente corria longe até o tempo virar, querendo brincar, dar um pinote no vento, no tempo. Chegava o frio na roupa, molhado o vestido. No fim da festa, voltava sonhada, de pingos pesados, de novo via a janela e nela nuvens tontas. Um filme de dispersar, o céu se abria, perto e profundo, azul imortal. Sinto saudade de ser menina acordada, esquecida no vão das coisas.